Em relação ao Nuno Oliveira, eu quero dizer o seguinte, nomeadamente essa da posição incendiária. E não vejam isto, porque eu vou dizer como uma vaidade, porque é um facto. Eu tenho um currículo de 20 anos de gestão do topo da administração pública. É com esta experiência que eu estou aqui a tentar gerir o melhor possível nesta Assembleia. A dimensão dos homens mede-se pelo caminho percorrido entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se analisarem a minha vida, veem que eu com certeza que alguma coisa fiz entre o ponto de partida e o ponto de chegada, e é esta experiência que eu ponho aqui, não é com certeza posições incendiárias nenhuma. Não sei se muitos poderão gravar disso. E vamos a ver, daqui a alguns anos, se conseguem fazer o mesmo que eu fiz. Portanto, quando se fala em posição incendiária, é melhor que se pense duas vezes o gravame que estão a pôr em cima das pessoas.